A bola tá aqui, ó. Tá aqui a bola. Achei. Ouviu? Achei a bola. Alguém viu meu protetor solar? O que adianta ir pra Flórida se você vai usar protetor solar? Eu não me incomodo de virar um jacaré, mas vou me bronzear. Legal. Você vai continuar sendo uma baranga. Só que uma baranga com a pele mais escura. Tem inveja porque ele não consegue se bronzear. As sardas dele é que se juntam. Já chega de líquido e é bom levar lençol de plástico. Vicky, ela diz que quer ficar com o Ding. No Ding nós temos 200 pontos. Ah, muito ótimo. Bem, que ótimo. Então agora você está com 4.700 200 pontos, que ótimo. Você é a nossa campeã do dia. Assim é o nosso programa, senhoras e senhores. Querido, já arrumou a mão? Emocionante, divertido. Já. E acima de tudo oferece aos já. Que aqui comparecem para participar de nossa... Com tudo que eu separei para você? É. É. Ah, viu o que a vovó Penélope mandou para sua viagem? Deixa eu adivinhar. Chinelo do Pato Donald? Quase. Um palhaço inflável para brincar na piscina. Emocionante. Por que a gente tem que ir para a Flórida? Lá não tem árvore de Natal. Kevin, que cisma com árvore de Natal? Como é que a gente pode ter Natal sem uma árvore de Natal, mãe? Olha, vamos achar uma bem bonita. Ou decoramos uma palmeira. Os convidados do celebridade Ding Dang Dong se hospedam no mundialmente renomado Hotel Plaza, uma experiência única em termos de hotéis em Nova York. Reservas, ligação grátis, 1-800-759-3000. Querida, você sabe onde é que está a bateria da câmera? Ah, eu botei para carregar. E essa aqui? Ah, bem melhor. Ô, Kevin, é melhor você pegar a sua gravata. Se atrasar, a gente perde a festa da escola. É que ela tá lá no banheiro e eu não posso entrar. Porque o tio Frank está tomando banho. Ele disse que se eu entrar e vir ele nu, não vou crescer me sentindo um homem de verdade. Mas eu não entendi. Ele estava brincando. Você pode entrar, pegar a sua gravata e sair sem olhar pra nada. Olha daqui, seu tarado enxerido. Senão eu vou te dar umas palmadas, hein? O solo do Kevin vai ser agora. Avisa o Frank. Tá. Frank. Frank! Christmas time means laughter. Toboggans in the snow. Senhoras e senhores membros do júri. Gostaria de me desculpar com a minha família por qualquer desgosto que eu tenha causado. O quê? O que fiz foi imaturo e também na hora errada. Imaturo ou não, foi francamente hilariante. E quero também pedir desculpas ao meu irmão. Kevin, me desculpe. Opas, que coisa linda. Kevin, você não tem nada para dizer? Seu fedelho de uma figa. Eu não me arrependo. Fiz o que fiz só porque Buzz me humilhou. E como sempre, se safa bem de tudo. Bate nele sim. E já que são bobos de acreditar nas mentiras dele, não me importa se a viagem de vocês à Flórida for por água abaixo. Quem é que vai querer passar o Natal num lugar de clima tropical? Kevin! Kevin, se sair daqui, vai dormir no terceiro andar. É, comigo. Isso já não é novidade. É melhor não estragar minha viagem, seu diabinho. Seu pai está pagando muito caro por ela. Ah, eu jamais estragaria seu passeio, seu aproveitador. Que garotinho problemático. Eles são um bando de idiotas. Oi? Olha, Kevin, na última vez que tentamos viajar, tivemos um problema que começou exatamente assim. É, e o único que se borrou fui eu. Essa palavra é vulgar e mentirosa. Não foi o que aconteceu da outra vez e não é o que está acontecendo agora. Buzz já pediu desculpas. É, e depois me chamou de fedelho de uma figa. Nem tinha intenção, só estava querendo agradar a você. Então tá. Fique descansando aqui um pouquinho enquanto pensa no que aconteceu. Quando estiver pronto para pedir desculpas ao Buzz e a toda a família, você desce. Não vou pedir desculpas ao Buzz. Nem que eu morra, vou pedir desculpas. Então pode ficar aqui o resto da noite. Ótimo, não estou mesmo querendo descer. Não posso confiar em ninguém na família. Sabe de uma coisa? Se tivesse dinheiro, tiraria as férias onde queria, sozinho, sem levar nenhum de vocês. E ia me divertir como nunca em minha vida. Realizou seu desejo no passado, talvez realize de novo. Espero que sim. Bandidos molhados fogem durante desordem na prisão. Eu sei que a viagem é grátis, mas, puxa, vocês acordam a gente da pior maneira possível. Está com as passagens? Estão comigo, as do seu grupo e as do meu. Quantas tem aí? Sete. Com sete? 14. Sete, oito, nove, dez. A gente não vai sentar junto por quê? A gente deu sorte de ir no mesmo avião. 11, 12, 13. Cadê o Kevin? Número 14. Eu vou ficar com a minha passagem. Vocês podem querer se livrar de mim. Vamos lá, Kevin. Eu quero pilha. Ah, eu tenho umas pilhas na minha bolsa e dou pra você lá no avião. Olha, ué, tem mais duas. Eu não posso pegar agora. Eu posso pegar. Agora não, Kevin. Qual é o número do portão? H17. Obrigado. É melhor se apressarem. É o último Obrigado. Portão. Nossa, que portão é, pai? H17, Buzz. Vamos lá. Kevin, você vai levar minha bolsa? Quer levar minha bolsa? Então vamos lá, vamos lá. Então H17. Depressa, gente, depressa. Vamos, vamos. Rápido. Vai, vai. logo, o avião já vai partir. Tenho que ter certeza que todos vão embarcar. Não se preocupe, todos vão embarcar. Feliz Natal. Feliz Natal. Tchau. Ei, espera aí! Pai, espera por mim! Um pouco no pé de voo. É, desculpa. Feliz Natal. Feliz Natal. Pai, espera! Espera! Ah, desculpa. Não foi nada. Você está nesse voo? É, eu estou com a minha família. Estão todos no avião. Não posso ficar para trás. Está com o cartão de embarque? Deve estar aí. Temos que fechar, já está tudo pronto. Ele perdeu o cartão de embarque. O avião não pode partir. Aconteceu isso ano passado e quase acabei com o meu Natal. Sua família está mesmo nesse voo? Está. Meu pai entrou correndo antes de eu esbarrar nela. Tá. Embarque ele. Mas não deixe de localizar a família antes de acomodá-lo. Tá. Vem comigo. Está bem. Vou começar a fazer... Está vendo sua família? Meu pai é aquele ali. Está bem. Agora procure um assento vazio e tenha um feliz Natal. Senhoras e senhores, para que o comandante possa taxiar, peço que fiquem sentados e com os cintos apertados. O senhor já esteve na Flórida? Você disse, hein? Moi, je viens de la France, je suis un touriste ici. C'est la première fois que je viens en Amérique. Tu peux pas me dire, toi, un peu, s'il y a un bon restaurant? Seulement, peut-être tes parents, ils connaissent une bonne place. Pourquoi tu me réponds pas? Tu parles français un petit peu? Moi, je parle pas l'anglais du tout. Mais donne-moi un coup de main, quand même. Tu veux pas me parler, hein? Tu veux pas? Tu me fais la gueule? Moi, je m'appelle André. Toi, comment tu t'appelles? Dis-moi. Bem-vindos a bordo do voo 176 da American Airlines, direto a Nova York. Nosso tempo de voo será de 1h50. Permaneçam sentados e tenham um bom voo. Obrigado. Oxe, pensei que a gente não ia conseguir. O que foi, querida? Aquela sensação. Esquecemos alguma coisa? Eu acho que não esquecemos, mas essa sensação... Ah, é só consciência pesada. Nós fizemos tudo, trouxemos tudo, estão todos aqui. Não tem por que se preocupar. É. É, tem razão. Tem razão, tudo bem. Não se preocupe. Aqui, Megan, Brooke, Del Brooke, essa aqui de Kevin, Del Kevin. Dá isso pro Kevin. caso de emergência. Sim? O quê? Que cidade eu estou vendo ali? É Nova York, filho. Ai, meu Deus, e agora? Alguma dificuldade? Tá tudo legal. Ah, não. Minha família na Flórida e em Nova York. Minha família na Flórida e eu em Nova York. Como se chamou, garoto? Kevin. K-E-V-I-N. Isso. Quando o viram pela última vez? Na apresentação? Não, eu vi ele no portão. Ele estava com a gente no terminal. Em geral, as pessoas se separam nos pontos de fiscalização da segurança. Toda a família passou pela segurança? Eu não sei. Estávamos com pressa, correndo. Tivemos que correr até o portão de embarque. E quando foi que vocês viram que havia sumido? Quando pegamos nossa bagagem aqui. O menino alguma vez fugiu de casa? Não. Não. Ele já esteve em uma situação em que teve que ficar sozinho? Para dizer a verdade, já aconteceu uma vez. Está virando uma espécie de tradição em viagens da família McAllister. Por ironia, nós nunca perdemos a bagagem. Deixamos ele em casa por descuido ano passado. Foi isso que ela quis dizer quando falou que está virando uma tradição em viagens da família McAllister. Vou ligar para Chicago e vou comunicar o ocorrido. É quase certo que ele esteja lá. Obrigado. É muito pouco provável que esteja em outro lugar. Aqui estamos, Marvin. Esta é Nova York, a terra da oportunidade. Ah, olha que cheiro. Sabe o que é? Sei. Peixe. Liberdade. Não, é peixe. É liberdade. E de dinheiro também. Também, é liberdade. Liberdade. Vamos sair daqui antes que alguém nos veja. Mas é peixe. Um golpe rápido. Depois vamos arranjar dois passaportes falsos. E aí vamos mandar para algum país estrangeiro. Arizona? Como você é esperto, Marco. Fugiu da cadeia para roubar 14 centavos de um Papai Noel? Cada moeda ajuda. Além disso, agora temos um novo apelido. Somos os bandidos grudentos. É gozado. Muito gozado. É. O Hotel Plaza, uma experiência única em termos de hotel Nova York. Pensei ter visto alguém. Pardonnez-moi, mon chéri. Viu? Bem feito. Vambora. Ficou amarradona. Por favor, onde é a recepção? No corredor, dobre à esquerda. Reservas ligação grátis 1-800-759-3000. É isso que eu vou fazer. Como vai? Aqui é Peter McAllister, o pai. Por favor, eu quero um quarto. Com uma cama super grande, televisão e uma geladeira pequena dessas que a gente abre com chave. Cartão de crédito? Pois não. Reservas do Hotel Plaza, suas ordens? Como vai? Aqui é Peter McAllister, o pai. Sim, senhor. Por favor, eu quero um quarto. Sim. Com uma cama super grande, televisão e uma geladeira pequena dessas que a gente abre com chave. Sim, senhor. Vá à recepção com seu cartão. Cartão de crédito? Pois não. Obrigada. Aproveite sua estada. É, dois no tempo. Senhor Yamamoto. Espera um momento. Eu ligo depois, Alvin. Oi. O que deseja? Uma uma reserva para McAllister. A reserva é para você mesmo? Senhora, meus pés quase não tocam no chão e eu mal posso olhar por cima desse balcão. Como posso fazer a reserva de um quarto no hotel? Pense bem nisso. Um menino vir aqui ao hotel para fazer uma reserva? Eu acho que não dá. Eu estou confusa. Tô viajando com meu pai. Ele veio a negócios. Tá numa reunião. Eu odeio reuniões porque nunca me deixam entrar. Eu só fico do lado de fora. Isso é muito chato. Então ele me mandou vir até aqui. Me deu o cartão de crédito dele. E disse para pedir a recepção que me deixasse ir para um quarto. Para eu não me meter em confusão. E quer saber? Eu sempre me meto em confusão. Quem não se mete? Feliz Natal. Nem sinal dele. Precisamos manter contato com os senhores. Tem reservas em algum hotel? Claro. O senhor tem uma foto recente do menino? Tenho uma na carteira. Mas eu não estou com ela. A carteira está na minha bolsa. Kevin mexeu na minha bolsa no aeroporto. Ele estava procurando pilhas. Minha bolsa está com ele. Havia cartões de crédito na carteira? Cartões, dinheiro. Eu vou avisar as companhias dos cartões imediatamente. Se seu filho está com os cartões, nós vamos poder localizá-lo quando e se usá-los. Não acho que Kevin nem sabe usar cartão de crédito. Nossa, deu certo. Cedric? Sim. Não conte as gorjetas em público. E descubra tudo, tudo que puder sobre aquele menino ali. Recepção. Aproveite a sua estada no hotel. E, por favor, não deixe de lembrar a seu pai quando ele chegar que ele tem que vir assinar alguns papéis. Obrigado. A senhora é muito gentil. Posso pegar sua bagagem? Por aqui, por favor. Herbert Hoover já se hospedou neste andar. Do aspirador? Não, o presidente. Esta aqui é uma de nossas melhores suítes. Como é grande! Puxa, que cama enorme, só pra mim. Luxuosa e espaçosa. E tem tudo o que eu preciso. É! Posso guardar na sacola? Ou prefere ficar com ela? Eu fico com ela. Acha que está tudo bem? A temperatura do quarto está boa? Tá ótima. Sabe mexer na televisão? Bom, eu já tenho 10 anos. TV é minha vida. Bom. Ah, desculpa. E tem muito mais no lugar de onde esse saiu. Obrigado. Bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Eu vou incomodar se der um dos meus mergulhos? Não. E Isso sim é que são férias. Fique aí onde está. Sou eu, Johnny. Sabia que era você. Sentiu o seu cheiro quando saiu do elevador. Duas bolas? Duas? Bota três. Hoje eu não vou dirigir. É, diga a Tênia, Johnny. Seu favorito. Obrigada. Esteve aqui ontem à noite também, não é? Eu estava cantando no Blue Mountain ontem à noite. Não estava, não. Estava se agarrando com seu irmão. Esteve aqui e ficou se agarrando com meu irmão. Isso é uma grande mentira, viu? Johnny. Não vem com essa. Você anda se agarrando com todo mundo. Snuffy, Al, Léo, até o Moe, aquele aleijado. Tiggs, Bonnie Bob, Cliff. Eu poderia citar mil bonecos. Você me interpreta mal. Tá bem. Eu acredito em você. Mas minha arma não. Johnny, você é o único homem da minha vida. Fique de joelhos e diga que você me ama. Meu amor, eu sou apaixonada por você. Você tem que ser mais convincente. Se meu amor fosse um oceano, Lindbergh teria que voar fazendo escalas para cruzá-lo. Talvez eu esteja ficando louco, mas eu acredito. Por isso vou te deixar ir embora. Vai ter só o tempo de eu contar até três para você levar logo sua carcaça traidora, mentirosa, baixa e vil para longe daqui. Ela não vai escapar. Um! Dois! Feliz Natal, seu animal imundo! E um feliz ano novo. É da gerência. Seu tarado enxerido, senão eu vou te dar umas palmadas, hein? Ui, ui, ui, ai, coisa! It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. Não estava tão ruim nossa lua de mel. O tio Rob mora aqui. Se voltaram de Paris, eu vou visitar eles. Sempre me dão ótimos presentes. Trouxe suas cuecas, senhor. Mas o que é isso? Não fica exibindo esse negócio por aí. Deve ter garotas nesse andar. Eu tive o máximo cuidado. Quando se trata de uma roupa íntima, todo cuidado é pouco. É, eu entendo. Desculpa, você quer gorjeta, não é? Não, não é necessário. Eu ainda tenho o que sobrou da outra. Não quer? Tá bom. Não, não, não, espera. Por favor, como eu chego em Paris? O porteiro terá prazer em conseguir um táxi. Senhor McAllister! Com licença, sim? E como está passando esta manhã? Bem, sabe se meu carro já chegou? Está aí na frente. Uma limousine e uma pizza. Uma cortesia do Hotel Plaza. Eu espero que o seu pai compreenda que ontem à noite eu só estava examinando o quarto para ter a certeza de que tudo estava em ordem. Nossa, ele ficou furioso. Ficou, é? Ele disse que não veio até Nova York para espiarem o traseiro dele nu. É claro que não. Será que ele já vai descer? Olha, ele já saiu. Ah, é que eu queria ter pedido desculpas a ele pessoalmente. Se alguém te olhasse no chuveiro, ia querer ver esse alguém de novo? Eu acho que não, é. Não vou ver meu pai até o fim da nossa viagem. Eu compreendo isso. Tchau. Tchau. E tenha um ótimo dia. McAllister. Ah. Bom dia, senhor McAllister. Bom dia. It's beginning to look a lot like Christmas. Senhor McAllister, eu trouxe para o senhor pizza de queijo. Take a look and five and ten, listening once again, with candy canes and silver lanes aglow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store, but the prettiest sight to see is the holly that will be. Alô? Pronto. Conhece lojas de brinquedos? Sim, conheço. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start. And the thing that will make them ring is the carol that you sing. Right within your heart. Cai fora! Cai! Sai! Sai! Quer um cachecol? Deixa o cachecol pra lá, Mark. A gente tem que conversar. Olha, nós não temos equipamento pra roubar nada que seja grande. É, não pode ser banco, joalheria ou algum armazém. É, tem que ser... tipo loja. E que tal hotéis? Turistas andam com muita grana. Não é garantido. A minha ideia é melhor. Lojas não depositam grana na véspera do Natal. As únicas lojas que vão ter dinheiro vivo são aquelas que vendem artigos a preços populares. Tá legal. Tá legal. Olha só, que lojas vão fazer mais dinheiro na véspera de Natal e que ninguém vai pensar em roubar? Lojas de doces. Crianças é que roubam lojas de doces, Mark. Era nisso aqui que eu havia pensado, ah. É brilhante, Harry, brilhante. É, não existe ninguém tão mau e tão burro pra roubar uma loja de brinquedos na véspera de Natal. Ah, existe sim. Pronto, chegamos à loja de brinquedos Dan. Feliz Natal, Kevin. Foi a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Marvin! Marvin! É uma ótima casa, mas só que não tem banheiro. Muito bem, qual é o plano? Todo mundo vai passar os feriados fora. Aí a gente sai da nossa casinha. Tá, e depois? A gente limpa a registradora e sai como se fosse o dono. Grande plano, Harry. Aperte a mão dele. Muito obrigado e feliz Natal. Lembranças à família. É, deixe ver. Você está sozinho? Em Nova York? Olha, eu estou com medo da minha própria sombra. Ah, eu só queria saber. O senhor é muito responsável. Ah, muito obrigado. É um prazer. O total dá $23.75. Ora, ora, de onde saiu tanto dinheiro assim? Eu tenho uma porção de avós. Ah, bom, isso explica. Essa loja é boa mesmo. Uma das melhores lojas de brinquedos que já entrei em toda a minha vida. Obrigado. Esse senhor Duncan deve ser uma ótima pessoa para deixar as crianças brincarem com os brinquedos da loja. Sabia que a maioria não permite isso? É mesmo? É. Sabe, ele adora crianças. Na verdade, todo o dinheiro que a loja receber hoje, o senhor Duncan vai oferecer como donativo para o hospital infantil. E no dia depois do Natal, vamos retirar todo o dinheiro das caixas registradoras e o Sr. Duncan vai levar tudo para o hospital infantil. É muita generosidade dele. Ah, as crianças dão muita alegria ao Sr. Duncan, como dão a todas as pessoas que gostam delas. Não era para eu gastar esse dinheiro, mas tenho $20 que ganhei tirando neve e escondi na garagem, onde meu irmão mais velho não pode encontrar. Eu pago minha mãe com esse dinheiro. Pode dar isto ao Sr. Duncan? O hospital precisa mais do que eu. E na certa, eu ia gastar em coisas que iam estragar os meus dentes e a minha mente. Ah, isso foi um gesto muito bondoso. Está vendo aquela árvore? Bom, para mostrar o quanto gostamos da sua generosidade, eu vou deixar que escolha um objeto daquela árvore para levar para casa. De graça? Será que eu posso fazer uma sugestão? Tá. Leve estas rolinhas. Mas as duas? Ora, são só duas rolinhas. E faça o seguinte. Fique com uma e dê a outra rolinha a uma pessoa muito especial. Sabe, as rolinhas são um símbolo de amizade e de amor. Enquanto as duas pessoas conservarem suas rolinhas, vão ser amigas para sempre. Nossa, eu não sabia disso. Achei que fosse só a letra da música. E é? É exatamente por essa razão. Legal. Obrigada. Um Feliz Natal. Feliz Natal para o senhor também. Não deixe de se agasalhar se sair. Tá um bocado frio. Oh, não deixe não. Eu me agasalho. Você prometeu me levar ao zoológico do Central Park, Harry. Olha só quem é, Marvin. Vem, vamos pegar ele. Ah! Oh, que isso? Oi, amiguinha. Os caras atrás de mim. O que aconteceu? A loja não aceitou o seu cartão de crédito roubado. Vamos ver o que a polícia tem a dizer sobre nós. Levanta, levanta. Vem, vamos pegar. Volte aqui, seu ladrãozinho. Peguem esse garoto! Peguem ele! Seu ladrãozinho! cometi fraude com o cartão de crédito. É a segurança! Temos que deter esse delinquente! Levanta daí, Cedric! Eu já cansei dessas férias. Eu vou pra minha casa. Pare aí onde está. Eu sou o responsável pelo hotel. Sabia que era você. Sentiu o seu cheiro quando saiu do elevador. Esteve aqui ontem à noite também, não foi? Eu estive sim, senhor. Eu estive. Veio aqui e estava se agarrando com meu irmão. Mas eu acho que o senhor está enganado. Não vem com essa. Você anda se agarrando com todo mundo. Snuff, Al, Léo, até com o Mo, aquele aleijado. Chicks, Bunny Bob, Cliff. Não. É mentira. Eu poderia citar mil, boneca. Eu lamento imensamente, senhor. Ah, mas eu acho que o senhor está enganado. Nós estamos procurando um menino. Muito bem. Acredito em você. Mas minha arma, não. Fique de joelhos e diga que você me ama. Todos de joelhos. Eu te amo! Você tem que ser mais convincente. Eu te amo! Talvez eu esteja maluco, mas acredito em você. Por isso vou deixar você ir embora. Oba! Vai ter só o tempo de contar até três para você levar logo sua carcaça traidora, mentirosa, baixa e vil para longe daqui! Vamos sair daqui. Um, dois. Três. Feliz Natal, animal imundo. E um feliz ano novo. Entre nos quartos! É uma emergência! Tem um hóspede maluco e ele está armado! Nos braços do papai. E de volta a Miami. Que foi? Tomou o avião errado, garotinho? Ah, você não vai precisar disso aqui, não. Nenhum avião voa para o paraíso. Sabe disso, não sabe? Bem. Ficamos 9 meses na cadeia pensando que tínhamos a pior sorte do universo. Nos enganamos, meu chapinha. Saímos do cilindró e estamos indo bem. E vamos para uma melhor. Não vamos mais roubar residências. Agora só loja de brinquedos. À meia-noite de hoje, vamos assaltar a loja de brinquedos Duncan. São 5 andares de grana. E depois disso, vamos tirar 2 passaportes falsos e vamos pro Rio. Hã? Marvin, quer calar essa boca? Ai, que diferença faz? Ele não vai poder contar ninguém. Talvez por um peixe. Ou por um coveiro. Vamos levar esse garoto pro túnel do metrô. Vou me sentir melhor depois que resolver o caso dele. Eu tenho uma arma no bolso. Se abrir a boca, vai cuspir chiclete pela testa, hein? Obrigada. foi pro parque. Não interessa, vai andando. Matar ele quando tive chance. Eu tenho medo de roubar esse monstrinho solto por aí. O que ele pode fazer? É um garoto, e garoto sem defesa. Esse não é. É, mas desta vez ele não está numa casa cheia de coisas perigosas para atirar na gente. Está no parque, está sozinho. Crianças têm medo do parque. É, até adultos vêm ao parque e não saem vivos. É isso aí. Boa sorte, amiguinho. Cadê você? Para que pagamos impostos para tener maestros como usted? Estúpidas, tontas, descubrirás que enviaron a los hijos a casa casi sin ropa. Mis hijos no serán los mejores vestidos y a lo mejor no tengan la mejor ropa de ser. Estúpida. Bueno, señora Welch, mira, quisiera pedirle disculpas. Bueno, bueno, colgó. Ah, yo la voy a colgar a ella. ¿Qué dice? Bueno, ¿quién habla? Oh, el señor Welch. Quem vai achar isso aí? Alô? Kate McCarthy. Sou eu. Encontramos o seu filho. Ah, meu Deus. O que é? A polícia sabe onde o Kevin está. Onde? Ele está em Nova York. Ele está em Nova York. Nova York. O quê? Está assustado, mas não é de criar problemas. Que foi? A polícia de Nova York. Espera só um minutinho. Espera aí. Usou seu cartão para pagar o Hotel Plaza. Mas ainda estão com ele? Ainda estão com ele? Não, a polícia ainda procura por ele. Venha para Nova York assim que puder. Tá. Vamos no primeiro voo. Obrigada. Para Nova York. Ele fugiu quando perguntaram a ele sobre o cartão. Deve estar apavorado, Peter. Será que ele sabe como ir até a casa de meu irmão? Não estão em Paris? Mas pode ter alguém em casa. Não estavam reformando a casa? Garoto! Ih, tô procurando alguém pra ler uma historinha pra você na caminha. Táxi! fora é assustador. Não é muito melhor aqui dentro. Eu nunca mais vou querer tirar umas férias iguais a essas. Onde é que vocês vieram? Eu não sei se vai dar pra todo mundo, não. Estão com muita fome? É claro, comeram toda a minha comida. Olha, me desculpa por eu ter gritado. Eu sei que só queria ajudar, né? Eu me chamo Kevin McAllister. Seus pássaros são muito bonitos. Eu já vi a senhora. Estava toda coberta de pombos. Primeiro eu fiquei com medo, mas pensando bem, não é tão horrível assim. Eles pousam no seu corpo porque gostam da senhora. Se eu tô chateando, eu vou embora. Será que eu tô chateando? Não. Que bom. Então não sou chato? Não. Os pombos vão voltar pra cá sozinhos? Ou vai ter que chamar eles? Me dê a sua. Eles ouvem bem. Eu gostaria de tomar um chocolate quente. E a senhora? Eu pago. Não queria passar a véspera de Natal num parque assim. Tem um lugar quente pra gente ir? Tem. Conheço um lugar. Boa música. Esse lugar é um barato. Eu ouvi a grande música do mundo aqui. Ella Fitzgerald, Count Basie, Frank Sinatra, Luciano Pavarotti. A senhora traz seus amigos para cá? Eu não tenho amigos. Ah, desculpe. Sou como os pombos de que cuido. As pessoas passam por mim na rua, elas me veem, mas fingem que não viram. Preferiam não me ver na cidade delas. É, na minha família é mais ou menos assim. Eu sou o pombo da casa. Só porque eu sou o caçula. Todos lutam por uma posição. Todo mundo quer ser visto e ouvido. Eu acho que sim. Eu já vi e ouvi demais. Eu já fui mandado pro meu quarto um montão de vezes também. Eu não fui sempre assim, sabe? É? E como a senhora era antes? Tinha um emprego, tinha um lar, tinha uma família. E teve filhos? Não. Eu queria ter. Mas o homem que eu amava um dia deixou de me amar. Fiquei desiludida. E quando a chance de ser amada surgiu outra vez, eu evitei fugir. Deixei de confiar nas pessoas. Não se ofenda comigo, mas pelo que me disse, parece ser uma atitude burra. Tinha medo de ser decepcionada de novo. Às vezes a gente confia numa pessoa e só depois percebe que ela esqueceu de você. Talvez ela só esteja ocupada. Talvez não esqueça da senhora. Eu acho que só esquece de lembrar da senhora. As pessoas não esquecem por mal. É uma coisa que acontece. Meu avô sempre dizia que se a cabeça não fosse grudada, eu esquecia no ônibus da escola. Eu tenho medo de confiar em alguém e voltar a sofrer. Eu entendo a senhora. Uma vez eu ganhei um par de patins que era uma beleza, mas fiquei com medo de usar, para não gastar. Então deixei eles guardados. Sabe o que aconteceu? Não. Eu cresci demais. Não cheguei nem a sair com eles. Só usei no meu quarto umas duas vezes. O coração e os sentimentos de uma pessoa são diferentes de patins. São mais ou menos a mesma coisa. Se não vai usar o seu coração, que mal faz ele partir ou não? Se guardar para si mesmo, ele pode acabar como os patins. Quando a senhora resolver usar, não vai mais adiantar. Devia correr o risco. Não tem nada a perder, não é? Há uma certa verdade nisso. Eu acho que há. Seu coração pode estar partido, mas não está morto. Se estivesse, não seria boa como é. Obrigada. Você sabe que já faz alguns anos que eu não converso com ninguém? Mas devia. O seu papo é legal. Não chateia, não cospe quando fala. Deve conversar mais, sabia? E eu acho que deve usar uma roupa que não tenha marcas de cocô de pombo. Eu tenho me esforçado muito para manter as pessoas longe, não é? Eu sempre achei o maior barato ficar sozinho. Mas se eu fico, não acho nada legal. Eu não ligo quando as pessoas me chateiam de vez em quando. Eu prefiro ficar com alguém do que estar sozinho. Por que corria sozinho pela rua na véspera de Natal? Se meteu numa encrenca? Foi. Fez coisa errada? Muita coisa errada. Sabia que fazer uma boa ação apaga a má ação? Eu acho que agora é tarde. Não sei se vai dar tempo de eu fazer tanta boa ação para poder apagar as más ações que eu cometi. É véspera de Natal. Hoje a boa ação vale o dobro. É mesmo? É claro que é. O que você precisa fazer é pensar na coisa mais importante que pode fazer pelos outros e executá-la. Siga a estrela que há em seu coração. Tudo bem. Está ficando tarde, eu preciso ir embora. Se não encontrá-la mais, espero que consiga tudo o que quiser. Obrigada. Dê adeus aos pombos por mim. Tá bom. Feliz Natal. Feliz Natal. Se quer alguém que possa confiar, confie em mim. Eu não vou esquecer de lembrar da senhora. Não faça promessas que não possa cumprir. todo o dinheiro que a loja fizer hoje, o Sr. Duncan vai doar ao hospital infantil. À meia-noite, vamos roubar a arca de brinquedos do Duncan. Pode brincar com muita coisa, mas não brinque com uma criança no Natal. Enquanto estiverem aqui, queremos oferecer uma suíte de cortesia. É uma cobertura que dá para o parque. Eu creio que vão achá-la satisfatória e acaba de ser desocupada pela Condessa de Ostia. Que tipo de hotel aceita hospedar crianças sozinhas? É que o menino contou uma história tão convincente. E que tipo de idiotas vocês empregam aqui? Os melhores de Nova York. Bom, e quando vocês descobriram que o cartão de crédito era roubado, o que... Eu fiz a descoberta. E por que deixou ele ir embora? Bem, quando tentamos imprensá-lo, ele correu. Vocês assustaram ele. É véspera de Natal e, por sua culpa, nosso filho está perdido numa das maiores cidades do mundo. Quer levar nossa família e nossa bagagem para o quarto, por favor? Sim, senhor. Vai logo, Cedric. Eu vou à delegacia de polícia para ter certeza de que estão fazendo tudo o que podem para achar o Kevin. Você fica aqui com Frank, Leslie e as crianças. Não, eu vou sair e tentar achá-lo. O quê? Com todo respeito, minha senhora, o seu filho está perdido numa das maiores cidades do mundo. Quer não se meter, por favor? Como queira. Obrigado. Eu não acredito que seja uma boa ideia você sair andando sozinha por Nova York. Se o nosso filho pode, eu também posso. Kate, Peter, eu me viro. Do jeito que eu estou me sentindo, nenhum marginal vai se meter comigo. Senhora, há centenas de parasitas lá fora, armados até os... E se agasalhe bem. Está muito frio lá fora. Vamos logo. Viva o pé de cabra! Feliz Natal, Harry. Feliz Hanukkah, Marv. É tanto dinheiro que nem dá pra contar. Não consigo imaginar porque perdemos tanto tempo roubando residência. O assombroso é que somos positivos da lei, nós estamos nadando em dinheiro e não há ninguém ao menos que saiba disso. É ele! Tirou nosso retrato! Como tá meu cabelo? É isso aí. Não tem jeito, não. Outro Natal em pé de guerra. Inacreditável. Ai, como dói. Eu vou acabar com ele. Torci meu tornozelo naquela tábua. Otários! Cadê ele? Rizinho. Me ajuda aqui. Espera aí, cabeça dura. A gente se deu mal na última vez porque não imaginou do que esse miserávelzinho seria capaz. Não é como aquela vez. Não está na casa dele, está morrendo de medo. Ele nem tem um plano, Harry. Quem pensa aqui sou eu, tá bom, amizade? Obrigada. Ô, garoto! Que é? Nada me daria mais alegria do que dar um tirinho em você. Liquidar um garoto não quer dizer nadinha demais pra mim, não. Entendeu? Mas como estamos com pressa, eu faço um trato com você. Você joga aqui a sua câmera que não te fazemos nadinha. Você nunca mais vai ouvir falar na gente. Tudo bem? Você promete? Eu juro a você por tudo o que é mais sagrado. Tá legal. Vamos lá, garoto. Joga pra mim. Na mosca. Quantos dedos tem aqui, Marv? Tá legal, garoto. Quer jogar tijolos? Pode jogar. Pode jogar mais um. Se você não conseguir acertar em mim, garoto, o azar vai ser seu. Tem mais tijolos? Levanta, Marvel. Ele não tem nem mais um tijolo. Acabaram. Quê? Chega! Ninguém atira tijolos em mim, fica por isso mesmo. Anda, Marvel, levanta. Eu vou dar a volta lá pelos fundos. Harry! Harry! Harry! Buraco. Eu tô subindo! Eu vou matar esse garotinho. Thank you. idiota sempre ganha de dois idiotas? Harry! Da sala de estar! Eu tô indo, eu tô indo! Pego, ele subiu a escada! Eu pego ele! Ah, desculpa, esse bandido! Eu vou ir, Harry. Eu tô chegando. Harry! Harry! Harry! Puxa, você não perdeu nenhum dente. Vamos, ele foi pro segundo andar. Ué, por que não sobem pela escada? Está bem? Espera, espera, espera, espera aí. Não lembra do que aconteceu no ano passado? Não. Olha só. Vamos pegar ele. Ah, ele acertou bem na minha boca, Marvin. Essa foi a primeira. Não liga, Harry. Eu pego ele. Ah, bem no focinho. Essa foi a segunda. Vem, vamos pegá-lo. Opa! São três. Bem, Harry. Garanto que é seguro, hein? Ah, é. É sim, eu fiz todos os cálculos. Firme como rocha. Como rocha, né, Marvin? E aí, vão desistir? Já apanharam bastante? Nunca! Reze todas as orações que você supera, garoto! Tomara que seus pais tenham comprado uma cova pra te dar no Natal! Pra onde ele foi? Eu estou aqui e morrendo de medo! É barulho de armário de ferramentas caindo pela escada abaixo. Segura esse tijolo, garoto! Vamos, Marco. Vem, eu tô te chamando. Vem logo, seu pamonha! Vem! Harry? Você usou loção de barba? Não é loção de barba, é querosene. A corda está encharcada. Por que alguém iria encharcar uma corda de querosene? Feliz Natal! Pra cima! Que roubaram a loja de brinquedos estão no Central Park Oeste com Rua 95. Sigam os fogos, rápido, estão armados. Olha, eu tô aqui. É bom virem me pegar logo antes que eu chame a polícia. Ora, como as coisas mudam, não é mesmo? Gosta de gelo, garota? Vamos dar uma voltinha lá pelo parque. Me dá essa bolsa! Me dá! Ah, isso vai ficar bem num álbum de fotografia. Pode ter ganho a batalha, seu fedelho, mas perdeu a guerra. Não devia ter se metido com a gente, Pivete. Nós somos maus. Harry? Calado. Harry. Cala a boca. Eu quero gozar esse momento. Que coisa errada. Vamos sair daqui. Eu mandei se calar. Eu não cheguei a fazer o segundo grau, garoto. E parece que você também não vai fazer. Soltem ele. Kevin, corra! Atira! Atira! Atira nela! Eu estou tentando atirar! Chega! Tira essa bomba daqui! Tira essa bombinha daqui! Acabou, pessoal. Vamos lá. Anda logo. Fique em pé. Devagar. O que é isso? Bandidos dizem que vão me matar. Vocês deviam ter conversado mais cedo. Todos os presos já trocaram presentes entre eles. Perdemos os presentes? Ele fez a gente se esconder na loja para podermos roubar o dinheiro da doação das crianças. Calado, mãe! Você tem o direito de permanecer calado, sabia? Ele é meio doido. Nós acabamos de fugir da cadeia há poucos dias. Calado, Marvin! Puxa! Tira eles daqui. Saímos. Vamos andando. Nós não somos mais os bandidos molhados. Somos os bandidos grudentos. Que grudentos? Não se esqueçam. Ai, ai, ai. É grudento, sim. Somos os bandidos grudentos. Sua múmia, não se esqueçam. Bandidos grudentos, não molhados. Ai, ai. Acabou, Sr. Duncan. Prenderam os ladrões e recuperaram os dinheiro. Quero entregar esse dinheiro ao hospital infantil o mais breve possível. Eu vou entregar pessoalmente. Ah, eu agradeço muito. Com licença, Sr. Duncan? Sim. Achei este bilhete. Parece que um garoto quebrou a sua vitrine. É. Caro Sr. Duncan, quebrei sua vitrine para pegar os ladrões. Sinto muito. O senhor tem seguro? Se não tiver, eu mando o dinheiro para o senhor se conseguir voltar para casa. Feliz Natal. Kevin McAllister, PS. Obrigado pelas rolinhas. As rolinhas. Oh. Ah, dá licença, estou procurando meu filho, esse menino aqui. Dá licença, eu preciso de ajuda. Esse menino, você viu ele? Por favor. Eu estou procurando meu filho. Vocês viram ele? Olha, está sumido há 2 dias. E já comunicou a ocorrência? Já, é claro que já. Confie em nós. A gente resolve. Ah. Eu sou a mãe dele. Eu compreendo, senhora, mas é como procurar uma agulha no palheiro. O senhor tem filhos? Tenho, sim. E o que faria se um deles sumisse? Provavelmente faria a mesma coisa que está fazendo. Obrigada. Olha, coloque-se no lugar de seu filho. Para onde iria e o que faria? Eu? Na certa estaria morta numa sarjeta qualquer. Mas o Kevin, não. Não. Kevin é tão mais forte e tão mais corajoso do que eu. Eu sei que ele está bem. Eu sei que está. Mas está sozinho numa cidade grande. Ele não merece isso. Ele merece estar na casa dele, com a família dele e a árvore de Natal dele. Oh, meu Deus. Eu sei onde ele está. Tenho que ir ao Rockefeller Center. Entra aí. Obrigada. Sei que não mereço um bom Natal, mesmo tendo feito uma boa ação. Eu não quero nenhum presente. Em vez disso, eu quero retirar cada coisa ruim que já disse à minha família. Mesmo que eles não retirem as coisas que disseram. Eu não me importo. Adoro todos eles. Até o Buzz. Se eu não puder ver todos eles outra vez, posso ver só a minha mãe? Nunca mais vou pedir outra coisa enquanto estiver vivo. Mas eu só quero a minha mãe. Sei que não vai ser esta noite, mas prometa que eu vou vê-la de novo. Algum dia, qualquer dia... Mesmo que seja só uma vez e por alguns minutinhos, eu tenho que pedir desculpas a ela. Kevin! Mãe! Puxa, foi rápido, hein? Desculpa. Me desculpe também. Feliz Natal, mãe. Feliz Natal, meu amor. Vamos. Como sabia que eu estava aqui? Sei que adoro árvores de Natal e essa é a maior que tem por aqui. Onde é que estão os outros? Lá no hotel. Também não gostaram das palmeiras. Mãe, amanheceu! Manhã de Natal, cara! Folha, não se encha de esperança. Hã? Eu acho que Papai Noel não visita hotéis. Você é maluco? Ele é onipresente. Ele vai a toda parte. Pessoal, acorda, Natal! Meu Deus! Peter! Nós estamos mesmo no quarto, certo? Não abra os seus, não. Fala o seu. Senhor Duncan. Duncan? Não sei. Aí, pessoal, dá um tempo! Dá um tempo aí! Ei! Olha aí, é o seguinte. Se o Kevin não se perdesse, diga-se de passagem, de novo, não estaríamos nesse imenso e perfeito quarto de hotel com toda essa quantidade de coisas grátis. Então, eu acho justo a gente deixar o Kevin abrir o primeiro presente. Depois eu, o outro e assim por diante. Feliz Natal, Kevin. Feliz Natal, Buzz. Feliz Natal, Kevin. Muito bem, Kevin. É isso aí, mano. Muito bem, Kevin. Feliz Natal. Muito bem. Agora chega dessa besteira de sentimentalismo. Eu quero abrir meu presente. Vamos lá, vamos abrir. Esperem, criança. Guardem os papéis que se fizeram muito bem. As meninas também. Kevin, Feliz Natal. Eu tenho uma coisa para a senhora. Que isso? Isso é uma rolinha. Uma é sua e eu fico com a outra. Enquanto tivermos nossas pombinhas, seremos sempre amigos. Obrigada. Não vou esquecer, senhor. Fala. O senhor McAllister pediu para fechar a conta. Feliz Natal, senhor. Ah. Ótima família. Obrigado. É, Feliz Natal mesmo. Ô, pai! Kevin, você gastou mais de 900 dólares com serviço de quarto?